Às vezes, nós precisamos ter tempo para cheirar o queijo. Otto, o que você quer dizer? Do que você está falando, hein? Se acalme um pouco e escute. Se você está muito estressado, o que você quer que eu faça, hein? E o trabalho quer te sufocar. Mas eu tenho que trabalhar, urso! Se ninguém aguenta estar ao seu lado, é hora de parar. Dá licença, urso! Eu tenho muito queijo pra guardar em pouco tempo! Ah, urso, tanta coisa tem que ser feita! Ah, como se alguém tentasse me esmagar! De verdade! Au! Eu lhe digo, meu amigo, ei, chegou a hora de parar! Você está certo, urso! Mas como eu posso ver todo esse queijo aqui e pensar em parar, hein? Oh, Camembert, eu te imploro, perdoe toda a minha agitação. Vou dar um sumiço no queijo suíço. Meu frio, saiba que eu te adoro. Eu preciso descansar e provar o parmesão. Há tanto queijo bom para ser cheirado. E isso é melhor que trabalhar. E é que tudo vai ficar ok. Siga o conselho que eu lhe dei. Mas que vontade louca de cantar. Pra quem vive a correr, o que fazer? É só parar. É só parar. É só parar.